entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como antes. Ouvir estes fadistas aqui na nossa Catedral do Fado. Ouvir e sentir o fado, ouvir e sentir as guitarras, os poemas, os fadistas, tudo aquilo que compõe este tesouro português, estes diamantes que devemos guardar e devemos guardar e sentir da forma mais pura possível. O fado é nosso, é português e a Catedral do Fado existe para todos os dias ou todos os fins de semana aqui no Canal 2 da Antena Web para darmos este nosso tesouro português. Vamos ficar agora com Enigma na voz de Fernando Maurício. Depois seguimos com Fado Fadista na grande voz também de Francisco Azevedo. Dois grandes senhores, dois grandes fadistas para si aqui na sua Catedral do Fado. Thank you.

e um fadista. Numa tasca ali ao pé, canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. Num beco da ribeira, junto ao rio, a chuva miudinha ancestral, num restaurante antigo, agora aberto, transcrevo este retrato original, ditado por Camilo e Ana Plácido, do fundo do cárcere ignominioso, com letra de um poeta marginal e música do Braga ou do Veloso. E um fadista numa tasca aqui ao pé canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. E um fadista numa tasca aqui ao pé canta a história do Simão, do amor de perdição, que é aquilo que o Porto é. Pois é, pois é. Desta forma chegamos ao fim da nossa Catedral do Fado. Grandes fadistas passaram por cá hoje e amanhã, entre as 12 e as 12h30, cá estou eu para lhe trazer um pouco mais desta alma portuguesa. Até lá, desejo-lhe o resto de sábado muito bom, cheio de boas energias. E amanhã conto consigo para mais uma Catedral do Fado aqui no Canal 2. No Canal 2. .radioantenaweb.info, mas claro, mas aqui no Canal 2 para mais meia hora desta nossa Catedral do Fado. Já sabe, acesse o nosso canal 2.radioantenaweb.info e pode ouvir aqui também a guitarra, a viola, o poeta e o fadista, o grande tesouro português, o fado. Vamos terminar com o silêncio da guitarra na voz de Marisa e Rapsódia de Fados. São dois momentos muito bonitos para terminar esta nossa Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã.